chegou do campo descalça de pé no chão. Fez de tudo na cidade, cozinhou por profissão, até que acabou dormindo. Em tudo que foi colchão, daí um passo pequeno que leva à prostituição, a outra face da moeda desta dor e da questão que envolve miséria e fome. Muito mais que vocação. Foi assim, só regressava ao sertão, nos programas sertanejos ou em forma de canção, nalguma moda de viola que escutava no violão, entre as vielas escuras da Avenida São João. A Rosa tomou veneno no seu quarto de pensão. Quando chegaram ainda estava ligada a televisão. E eu canto por outras rosas que ainda virão e virão. Foi assim, só regressava ao sertão, nos programas sertanejos ou em forma de canção, nalguma moda de viola que escutava no violão, entre as vielas escuras da Avenida São João. A Rosa tomou veneno no seu quarto de pensão. Quando chegaram ainda estava ligada a televisão. E eu canto por outras rosas.